nove. E a Índia, o próximo ponto espera, vai reportar pronto, azul, quatro nove, cinco nove. O senhor tem informação atual do aeródromo, tinha apagado chuva intermitente, está chovendo ou não? Chama a minha 212. Muito obrigado, minha 212. Minha 212, segundo informações com a professora Borra, estamos sem chuva e o alto. Poxa, muito obrigado, minha 212. Para 6224, torre, está molhada a pista? Vou chamar 6224 e vamos pista úmida. Certo, obrigado. Azul 5001, informa a TR da companhia passando no momento, autorizado a acionar, chame para lançar o táxi. Espera o azul. 4959, reporte visual com Airbus curta final para o seu lugar. A visual com Airbus, 4959. Azul 4959, autorizado a alinhar e manter pista no zero após o tráfego. Alinhar e manter após o tráfego, azul 4959. Teste 233 para 4000, saiu o ajuste 10 com 8. 6224, no solo 30, táxi à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. 7, mantém a posição antes da Juliette, vai dar suas curvas até lá. Chané 6224, afirmo. 7. Azul 4959, autorizado decolar pista no zero, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Decolagem autorizada, 4959. Então, 305, chame-se para Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 121, 2685, 2545, portanto 3305, pode trabalhar. Alô, 624, mantenha-se da Juliette. 7, a mantenha-se da Juliette, 6224, muito obrigado. Estou confirmando, mas não, por que posição? 6224, posição 04. 04, obrigado. Que chama? Azul 4959, decolada aos 32, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, senhorita. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, na cara do 2 Bravo. E a DFX8 da pista 10, ajuste 10-19, e com o número 2 na aproximação. Correndo 2, descendo para 2000, comigo 19-97-23. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, na cara do 2 Bravo. Azul 4959, contato com radar decolagem sob a via Coral 1 no Bravo, ativa 140. Coral 1 no Bravo 140, azul 4959. 8552, acesso da Suna, 13422. 134, correto, chame pronto. Tá. Táxi azul 5001, 116, acordo 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Autorizado o táxi até o ponto de disparo no 0, QNH 1019, chame pronto, azul 5001. 7, autorizado o táxi até o ponto de espera, vai para pronto, azul 5001. Oxana 6224, táxi via Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado. Pista no 0, vento no 3, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Depois, né? 2,9. Você está seca, senhora? 2,9? Xané 62, 1,2, pista úmida. Controle Salvador, azul 4959, solicita voa proa 240 para aproximadamente 30 milhas Vai, evitar informações. Azul 4959 está autorizado desde a praia 240. 240 autorizado de vir, vai repetir a injeção. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 5001, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 0 meia 12 de nós. Segura de uma água, prefira. Boa noite, gol 1723, sinal e baixo travado. 1723, pouso autorizado, pista no 0. Vento no 10 graus, 079, pista molhada. Pouso, pouso 10, 1723. Gente, eu vou fazer mais espaço. Meu controle de Salvador 120, décima 8, com voo. 208, morro, obrigado. Controle azul 5001, decola na sua escuta. Azul 5001, contato, radar em decolagem, subavia, salvo 1, carinho 320. seguinte, nação voando via 320, condutorizado voa Lula. Azul 5001, após 2000 pés, autorizado, vem cá. Após 2000 Lula, obrigado. Azul 5001 está autorizado 2 dias, a barra de autorização para a morte. Sim, chegou na autorização para a morte. Vamos 723, eu falo 43, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 302, Romeu. Alfa Kilo, pátio 302, Romeu, Gona 723. Lima Alfa, isso para 2000 pés, Oriente 909. Para 2000, Lima Alfa. Passou 1, 3, 4, 110, a bordo 12, 40, 10, a forma 1. Bruno 134, autorizado o táxi até o ponto de espera QNH 109, é poste pronto. É porque tem que achar uma pronta, porque eu não quero, Bruno 134. Bruno, tudo aí, 774, parte 3, pronto, checa esse ponto. Bruno 2774, aguarde. Aguarde, 2774. Bruno 134, você pode ser que saia da 90, já está pronto. Bruno 134, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento no 10 graus ou no 0 nós. Aline, qual é o pistão 0, Bruno 134? 774, livre essa marcha, me taxa. Livre essa marcha, 2774. 134, decolado 49, chama o controle Salvador 120, bom voo. 208, Marajó 134. Salvador, Marajó 134, tem que ser a fuga. 134, boa noite, contato radar, contato nível de voo 350, via sair da fuga. Via, 350, 134. Ponto de espera 10, via Índia, reporte pronto, QNH 109. Índia, ponto de espera 10, 2774. 2737, 38, autorização, Fortaleza, nível 330. 4738, aguarde cópia. Identificou desse via 050 no 354. 4959, está agora 57 mil no sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle mestre, condição 90, 21. 201, obrigado. 4738, copia. Copia 4738. 4738, autorizado Fortaleza, se abra a Fox Trot Zulu, via UPS 19, Bangu, DCT Abuco, direto, nível 330. Decola da pista no zero, perfil de saída, Momo, transição Froti, curva à esquerda, transponder 5404, controle Salvador, 120.8. 330, autorizado para Fortaleza, Brasil 19, Bangu, direto a Boca, direto. Decola da 10, Momo Frutícolo, esquerda após, transponder 5404 e controle 208. O 7738. 4738, cotejamento correto, chame pronto. Entendi. Eu levo a alfa do curso do Lopes. Paulo, meu Lima, Lima Alfa, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Correção, desconsidera a autorização de pouso, aguarde para a autorização. Aguarde, Lima Alfa. 274, considera pronto. Pouso 274, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 06 dúzia de nós. Ali decola, 274. Autorizado, bate pela direita no 7. Aguarde a autorização de pouso. Alfa. 2774, da cola 255, chame controle Salvador, no 20.8, bom voo. 208-2774, boa noite. Lima Lima Alfa, pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus, 07 nós, pista molhada. Decolado, passa o no 1000 na coral no Bravo. 1734, boa noite, contato radar, total nível de voo no 60, após 2010, vem direto coral. Após 2000, direto coral, saindo no 60, 2734. Voar na proa de 05, indo para a gente passa uma formação em Comédia. 098, autorizado, vai estar. Tá, vai estar, dona 098. Sábado 6224, por gentileza 230, Aracaju. Ana 6224, aguarde cópia. É só confirmando o nível 230 que solicita? Isso. Aguarde cópia. Eu aceito. Ana 018, vai ser um pouco mais de esquerda, para 030, por umas 10 milhas. Ana 018, autorizado, de Vila para 030, para 024. Pode estar, 0218. Não, não, não. breve, confirmado, pesado e travado. Pouso autorizado, pista 17, vento no 00059. Beleza. Salvador, é melhor pra gente coordenar aqui. Confirme, 23019. Não, pode ser 90, 170. Se tiver bom pra essa área, tá bom também. Xaré 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva esquerda, uísque 330 via, transponder 5407. Controle Salvador 120, decimal 8. Olha, muito obrigado, autorizado 190, Conde Aracaju, Whisky 33, decola da 10, com curva esquerda, 5407 e o controle número 08. Xana 6224, cotejamento correto, chame pronto. Muito obrigado, Xana. Nada. Lima Alfa no solo 59, frequência livre estacionar. No 098, deixa para 3000, saiu o ajuste no 08. 3000, pesa no 08, tá bom, nem tá bom, no 08. Entendi. Controle Azul 2774 solicita desvio esquerdo da rota, desviar formações, proa 210 por 25 milhas. Está autorizado desvio Azul 2774. Oito, livre a Sanacha Mitax. Salvador, muito boa noite, passarei 2224, frente da Brava. Passarei 2224, acione identificação, mantenha a projetada, reporte unidade de cima, ajuste Salvador, 908. Tá no ideal, boa de papo, 2224. 3, 2, 2, 4, 2, para 4, 6. 462224. Estabilizando, voo 1314. 1314, chama a torre, 1895. 1895, obrigado. 1098, do futuro 2006, autorizado final do procedimento de LSX, oxigênio, reporte estabilizado. Autorizado, referência estabilizada em LSX, 1098, descida para 2000 pés. 1774, após desvios, 1 na 3 de Raíra. Após desvios, boa Raíra, 2774, já estamos finalizando os desvios. Obrigado. Entendi. Autorizado, pista no zero, vento no 1-0 grau, 0,6 dúzia de nós, a última informação da pista molhada, ok? Autorizado o táxi até o ponto de disparo no zero via Índia. Reporte pronto, QNH agora no 018. Oi, Salvador, voo no 092, então boa noite. Boa noite, voo no 098. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 05 nós, pista molhada. Obrigado, pouso na pista no 0, voo no 098. 1098, QNH 1018. QNH 1018, mano, dá uma vez. Modificação do portão 02 agora, autorizado o táxi normal via Alfa. Via Alfa para 02, por 354. Contact 709 North East Observer Gorilla. Right heading both intersection. So the taxi is both arrival reporting out for distance. Identificação, autorizado de investigar a data média 1 para o nível de voo 050. 050, para o nível de voo 052. Busca pela 2010, autorizado o final do tipo de motorista no Tex Range e passa estabilizado. Pois é, foi para estabilizado, para 2224. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Puxa, tem estacionamento no 4, Ocean 6224, por gentileza. Ocean 6224, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Gol no portão 02, livre a Sanacha Mitaxi. Gente, após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, está autorizado a iniciar. 6224. Gol no 098, no solo e no 0, táxi à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, Gol no 098. Autorizada, colar pista no zero, vento no 1, 0 grau, 08 nós. 732, da cola 2112, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 732. Controle Salvador 2437, contato radar, Salvador, me vejo voo 330, vem em Santa Mônica. 330, via Mônica, 2437. Está matando 180 2224, dúvida, a gente está com bastante criança e o comissário está reclamando um pouquinho que está arrastando um pouco a cabine pela pressão, então a gente está mantendo um pouco reduzido, está atrapalhando? Que negativo, se puder manter o meu telefone digital localizador, controle agradece. Ah, não, sim, pode matar 80 até o até 7 milhas, né? 6 milhas da cabeceira. 77, que são os passageiros 224, reporte no localizador. Muito obrigado, desculpa, a gente não ter avisado antes de vocês. Sem problema. Posicionar 6224, autorizado na cidade ao ponto, espera, reporte pronto, QNH 10018. Pronto, pode estar na 6224. 1098, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 1098. Vai mantendo, vejo voo na 60, chame o controle Nels, frequência 90, décima 1. O controle 4732 pode voar para ti? 7732 está baixo, quando nós estamos mantendo o peixe da saída. Tá, escuta. 3152, avisa para 2109, pensa para 3010, o ajuste no 098, cancelada a inscrição de ajuste de impacto. 77 para 3000, com 1018, reduzindo aí 2109, C3, 1252. Azul 2713, red for descent. Azul 2713, descent 4,000 feet, finish 1018. 4,000 feet, 1018, Azul 2713, I'm treating you. O 7732, via direita, por 330, por 20 minutos. Fecha autorizado do dia, 4738. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento no 3, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. 224. Gente. 224, no salão de 22, táxi à direita, Alfa, Kilo, pátio 304 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 04 Lima, Pátio 2, 2, 2, 4. Localizador, Pátio 3, 0, 5, 10. Autorizado, pista 10, vento 0 graus, 059, pista molhada. Autorizado, pouso na 10,